fuori così in separazione. Post taxi sono 313. Grazie, buona serata. Portugal 019, clear taxi line Alpha, report before taxi Juliet. Alpha, call the GI to Portugal 019. Azul 4235, estabilizado. Azul, completa LS 1862 de apoio, boa noite. 1862-4235, boa. Controle Salvador, muito boa noite, 35446, Droa de Duna. Ok, Duna 1015, desça para 2000 pés, azul 45446, identifique. Teste controle, é, o senhor autoriza a descer mais à frente, né? Se eu vou usar uma razão maior para potência menor, consigo economizar combustível. É, posso descer mais à frente um pouco? Ok, ciente. Reporte para descer. Muito obrigado, cavaleiro. Passaria para descida. Portugal 01, approach Juliet. Portugal 09, clear Juliet, gate 11, detention following the car, it being gate number 6. Copy, clear, taxi. Abram, question gate 11, Portugal 09. 270, acendo identificação, desce para 3 mil pés direto posição 2. Azul 4235, boa noite, 2 da táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reporte antes da Juliette, 423. Azul 4235, autorizado Juliette, vai prosseguir para o pátio 3, pátio de carne da esquerda do senhor. A posição é 05, prevista 05, fique atento ao sinalizador. Então vai falar Juliette, pátio 3 à esquerda, prevista 05, atento ao sinalizador. Não, 63 no 3 do Janeiro para o táxi, temos 149 a bordo, 5 horas alternando o galeão. Dois ataques à direita via Índia, ponto de espera, torre 1862 com 1015 no ajuste. Ah, o Chinei 6303, boa viagem. Ok, Índia, chamar os 1862 do lado de lá. O 6303, obrigado, até a próxima vez. Já, livrou 250 em descida pra Duna 2000. E 5446. 3 na sua escuta. Chanel 63, número 3, boa noite. Contato radar na decolagem, direto Leda, vigilância. Direto Leda, por Chanel 63, 13. Controle, o 35446 tá passando Duna. Cheque sua navegação, Duna tá 2 milhas à frente, 5446. Meu irmão. Tá estabilizando o log 5446. Firma ativa, senhor. Estabilizando o localizador 5446. Ok, 5 meses do marcador externo, completa sinal LS na escuta. Completa final, 5446 na sua escuta, senhor. Salvador, muito boa noite, o Oceanário 6224. Sete da informação Alfa. 024, controle, desça para 3 mil pés, direto posição Duna, 1015, vigilância. Aqui, 3 mil pés, direto Duna, o Oceanário 6224. Afirmo. Gol 1170, desça para 2000, autorizado sinal LS, chame estabilizado no LOC, 1170. 2000, 2015, chama lá estabilizado, gol 1170. Seguinte 5446, torre 118, decimal 62. 718, 62 para a torre, uma boa noite, senhor, muito grato. controle 6303, seria possível colar na prova de bridge? Aguarde 6313. Chanei 6313, passa nível 120, chame centro Recife na frequência 125.1 e faça solicitação direto ao centro. 251, obrigado, boa noite. Controle Salvador 35446, remeteu conforme perfil, mantém 2000 pés, proa 101, solicita a curva esquerda para reaprovar o curso do localizador. QC446, está sob vetoração, mantém 2000, curva esquerda proa 330. Curva esquerda proa 330, mantendo 2000 pés, 5446. Completa LS, torre 118, meia dúzia, boa noite. Meia dúzia, boa. Salvador, Sam 3305, boa noite. Autorização de tráfego para Recife, 330 nível, formação Alfa. Tá 3305, autorizado Recife 330 nível, via pelo ISC 58, decolagem é da pista 10, primeira curva esquerda, subida Cuca, Cuca. Puca, depois voa Caju, depois direto Recife. 1208 e o transponder. no curso do localizador Oceanar 6224. Bom, Ciente, passando Duna, completa final e aliança, torre 118, meia dúzia. 118, meia dúzia, uma boa noite, senhora, até a próxima. Boa noite, até a próxima. Decimal 60 ground control and clearance 121.90 attention taxiway alpha closed between taxiway India and taxiway Juliet taxiway Kilo closed due to work in progress attention apron 1 work in progress flock of birds in the vicinity of the aerodrome otherwise you received information alpha. Aeroporto Internacional de Salvador. Informação Alfa 0005 Zulu. Vento Uno. Uno 0. Graus. Uno 0. Nós. Visibilidade maior que 10 km. Poucas nuvens. 2 mil pés. Ajuste de altímetro. Uno 0. Uno 5. Estenhoso, 1-0. Rádio Farol, Salvador, inoperante. Controle Salvador, 1-2-0, decimal, 8-0. Torre operando na frequência 1-1-8, decimal, 6-0. Solo, eco, tráfego, 1-2-1, decimal, 9-0. Atenção, taxiway, alfa, interditada. Entre taxiway, in... Redstone 3178. Cara, Redstone 3178. Estabilizado o 970. 970, 3 milhas do externo, completo e final LS, torre 118, meia dúzia. 18, meia boa. 3178, desça para 2000 pés, livre aproximação em LS, direto Duna, chame estado no lock. 3178. 2000, chamando estabilizado, dá 3178. Pouso autorizado, pedido 10, vento 100 graus, 109, do Rolado 70. É, pouso autorizado, pressão 0. 3305, decolador 13, controle 120, décima 8, boa viagem. Chama o controle 208, boa, 3305, boa noite. Controle Salvador, muito bom dia, 3305, passando 1600 pés na PUCA. Quando autorizado, a gente voa direto Jamo, Aracaju. 3305, boa noite, suba para 330, vigilância direto, posição Jamo. 330, direto Jamo, tá, 3305, muito obrigado. Pode confirmar o gate pro Oceanero 6224? É o 01, o 6224. Assim, a gente já está observando, tem uma aeronave da TAM iniciando o pushback, a gente vai aguardar ela. Qual posição a aeronave da TAM está iniciando? Parece que é no 4, tá uma aeronave com o bicão ligado ali sem o finger. Seu Mike Bravo X-Ray, solo. Consiga, Mike Bravo X-Ray na escuta. Ok, mantenha a posição, ok? Temos o Fokker da Oceanair que está ingressando agora no pátio, vai pro gate 01. Afirmativo, Mike Bravo X-Ray aguardando na posição, só com a beacon ligada. Gente. Golo 970, solo 17, direito no 219. 219, direito no 970. Sul e Salvador, TAM 3178, passando a bola externa, baixar travado. TAM 3178, ajuste no 0 no 5, continua a aproximação, guardando pista livre. Guarda pista livre, 3178. Solo, Nonato 70, livrou na sua escuta. Gol 970, boa noite, Lear e Taxi, Alfa, Juliette, Gate 9. Alfa, Juliette para o 9, no 970. Mike Bravo, XA, autorizado o reboque. Reporte quando volto para o início do reboque até o pátio 3. Posicione apenas a aeronave com a proa voltada para o pátio 3 e aguarde autorização para iniciar o reboque. Afirmativo, iniciará o pushback e reportará para início de reboque. 04, Mike Bravo X3. Peguei 05, passa 130, chama centro, Recife, 12545, boa noite. 2545, boa, então 3305. Zona estabilizada, Bruno, teste 23. Teste 23, completa LS, torre 18612, boa noite. 18612, boa. Zona Salvador, boa noite, Bruno, 723. Boa noite, 723, boa noite, ajuste no 0 no 5, continua a aproximação, guardando pista livre. Aguarde. TAM 3178, no solo de 20, direita no 21.9. Direita no 29, 3178. Salvador, TAM 3178. TAM 3178, livre táxi via Alfa e reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 3178. Repouso, Bono 723. Mike Bravo XA autorizado o início do reboque. Mantenha a posição no través do gate 4, ok? Inicie o reboque só um pouco mais à frente. Temos o reboque da companhia que vai parquear agora no gate 5. Tráfego encontra-se na Taxi Alpha. Afirmativo, Mike Bravo XA iniciará o procedimento de reboque e aguardará através da 4 em coordenação com o 3178 no táxi. Afirmativo. 3178, portão 05. Tá livre o ingresso pela Juliette. Mike Bravo XA, após o tráfego da companhia parquear no gate 5, o senhor prossegue no reboque até o pátio 3? Afirmativo, após o parqueamento do 3178 da companhia na 5, a gente está autorizado a prosseguir o reboque. Mike Bravo XA. O Alpha Yankee Echo, autorizado a iniciar o reboque, porém fique atento ao Airbus, o A320 aqui da TAM, que está no través do quarto. Posicione a aeronave com a proa voltada para o pátio 3 e aguarde autorização para iniciar o reboque. Bono 723, salva os 24, direito 1219. 219. Salva o Bono 723. Bono 723. Livre táxi via Alfa, chame da Juliette. Alfa, da Juliette. Bravo XA, devido à aeronave da Gol que vai ingressar no pátio principal, mantenha a posição. Afirmativo, mantendo posição, devido à aeronave da Gol ingressando no pátio principal, Mike Bravo XA. Ou no 723, portão 08, está autorizado o ingresso, apenas fique atento à aeronave da TAM que está iniciando o parqueamento no gate 5 aqui. Fique atento, tá? 5... Portão 08, 0723. Bravo XA, após a passagem da aeronave da Gol, prossiga para o pátio 3. Afirmativa, após a passagem da Gol, autorizado reboque no pátio 3, Mike Bravo XA. O Alpha Yankee Echo, siga o Airbus da TAM até o pátio 3. Alpha Yankee Echo, cliente, siga o Airbus da TAM até o pátio 3, obrigado. Nada. Solo de Salvador, boa noite. Bolchner 6224 voltando com a Bravo. Autorização para Aracaju. Presidente, o Chanel 6224, autorizado, Aracaju, nível 190. A decolagem é da 10, com a primeira curva à esquerda, subida Pouca, após Pouca, Jamo, e após Jamo, direto Aracaju. O controle 120.8 e o transponder é o 5177. Autorizado Aracaju no 190, decola da 10, curva esquerda após na Pouca, Pouca Jamo Aracaju. 1208, controle 5177, o transponder, o 6224. Correto, 6224, da Oxiné chama para o puxa acionamento. Chamará. Salvador, aqui é o Mike Bravo X-Ray, formando término de reboque na posição 08 do PAC 3. Muito obrigado pela coordenação, bom trabalho. Comente, boa noite, o Mike Bravo X-Ray. Boa noite.